Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não perturbe o vosso coração. Escutou o que Jesus disse? Perturbações, medos desnecessários. Perturbação pelo estresse, perturbação. Nós estamos em plena novena de São José operário, São José trabalhador. Contas para pagar, medos, incertezas, insegurança. Hoje vivemos muito a insegurança. Insegurança em todos os aspectos. A palavra de Jesus ecoa: não se perturbe o vosso coração. Por quê? Não perturbe o teu coração, porque a fé em Deus te fará superar. Crede em Deus, disse Jesus. Crede também em mim. Faça comigo esse ato de fé agora. Repita: eu creio, Senhor. E por crer no teu poder é que eu confio e sei que as dificuldades serão superadas. Meu coração não se perturbará, Senhor. Meu coração não perderá a paz. Diga para você mesmo: eu não perderei o meu céu, porque Deus está comigo. É Jesus quem disse: tudo passa, a paciência tudo alcança, nada me perturbe. Crede em Deus, nada me atende. Crede também em mim, disse Jesus. Então vamos fazer essa oração agora, em plena sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Não esqueça não. Hoje é o dia que eu dou a bênção da água e você vai aspergir na sua casa. Pegue a água. Aumenta o volume do rádio. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos com a ladainha. Formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. Senhor Deus, pelo vosso sagrado coração, abençoai cada cômodo da casa, abençoai o quarto do casal, e afastai a mentira, a discórdia, a desavença. Sagrado Coração de Jesus, abençoai o quarto dos filhos, das filhas. Abençoai a sala, Sagrado Coração de Jesus. Abençoai a cozinha, a dispensa, que não falte o pão de cada dia. Sagrado Coração de Jesus, abençoai o quintal, a área, abençoai tudo. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o único Senhor. Repita com autoridade. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o único Senhor. Eu vos consagro, Senhor, a minha casa. Eu vos consagro, Senhor, a minha família. Eu vos consagro, Senhor, o meu lar. Neste mês de maio, toda a minha família, toda a minha casa está entregue ao teu coração. Coração de Jesus, filho do Pai eterno. Sagrado Coração de Jesus, hoje, de modo particular, nesta primeira sexta-feira do mês de maio, queremos consagrar as mães, colocar no teu coração, Coração de Jesus, receba todas e cada mãe, abençoai, santificai e fortalecei. Quando eu der a bênção da água, pegue essa água, seja caprichoso, vá cômodo por cômodo da tua casa e faça aspersão, dizendo: a minha casa é consagrada a Jesus. Abençoai, Senhor, essa água pela efusão do Espírito Santo, que esta água aspergida sobre a casa afugente o mal, doença, discórdia, assalto, desavença. Sagrado Coração de Jesus, eu clamo a vossa misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã!